weather report. Tickets to Nowhere. Programa de Alice Neves de Rissa. Thank you. Weather Report foram uma banda de fusão criada em 1970 por iniciativa de Joe Zawinul, Wayne Shorter e Miroslav Vitus. Começou por ser uma banda de jazz vanguardista, mas, após a saída de Miroslav Vitus, a banda tocou um jazz com uma orientação funk e de rhythm and blues, liderada pelo teclista Joe Zawinul. A par das bandas elétricas de Miles Davis, a Mahavishnu Orchestra, da banda de Chick Corea Return to Forever, da de Herbie Hancock Headhunters ou dos Step Ahead, os Weather Report são um dos primeiros grandes grupos a combinar a harmonia e improvisação de jazz com o rock, o funk e o rhythm and blues. Weather Report contou com a presença de 30 músicos, dos quais se destacam o baixista Jaco Pastorius, o teclista Joe Zawinul, o saxofonista Wayne Shorter, o contrabaixista Miroslav Vitus, os bateristas Peter Erskine, Chester Thompson, Alphonse Mouzon e Don Alias, os percussionistas Ayrton Moreira, Alírio Lima e Dom Um Romão, ou o multi-instrumentista Andrew Withey White. Os Weather Report foram inicialmente formados com o intuito de explorar oportunidades na improvisação. Zawinul e Shorter, amigos desde 1959, juntaram-se ao contrabaixista Miroslav Vitus, que já havia tocado separadamente com cada um deles. Todos tocaram com Miles Davis. O quarto elemento foi o baterista Alphonse Mouzon, que tinha trabalhado com o pianista McCoy Tyner. Os quatro começaram a gravar o álbum de estreia, em 1971, contando com a bateria auxiliar de Don Alias. Contudo, devido a um desentendimento com Zawinul, Alias foi substituído pelo percussionista brasileiro Ayrton Moreira, que veio então completar o álbum. John McLaughlin foi convidado para participar, mas este iria criar a Mahavishnu Orchestra nesse ano. Thank you. Thank you. O primeiro álbum dos Weather Report marcou presença no mundo do jazz devido à sua inovação e talento dos seus membros. O álbum, com o nome da banda, mereceu um destaque especial na revista Downbeat, na qual Dan Morgenstern o descreve como música para além da categorização. A banda, ao longo das digressões, teve diversos atritos internos, o que levou à entrada e saída de diversos músicos. Em 1962, foi lançado o segundo álbum, I Sing the Body Electric, com dois novos membros na banda, o percussionista Don Unrumão e o baterista Eric Gravatt. As últimas três faixas foram gravadas ao vivo no Japão. O álbum conta também com a primeira utilização, por Zhao Yinu, de um sintetizador áudio ARP 2600 semi-modular analógico subtrativo, o que deu origem a uma nova fase próspera da banda. レコードがゴールドディスク、つまりグランプリを獲得いたしました。そういった意味を含めて、また来年もぜひ帰ってきてもらいたいという意味を含めて、盛大な拍手をお願いいたします。ウェザーリポーツ、どうぞ拍手を。 Thank you. seguiram-se os álbuns Sweet Nighter, em 1973, Mysterious Traveler, em 1974, Tail Spinning, em 1975 e Black Market, em 1976. Em 1973, a tendência para o jazz funk e groove, com referências de rhythm and blues e peso dos teclados elétricos, instigada principalmente por Zawinul, não se ajustou ao estilo de Vitus, o que afetou profundamente o grupo. Gravett abandonou já no final das gravações, juntando-se à banda de Minneapolis, Natural Life, em 1974. Alguns anos depois, Zawinul prestou homenagem às qualidades de Gravett, afirmando que ele tinha sido o melhor dos bateristas do jazz puro da época. Para substituir Gravett, a banda chamou Greg Errico, o ex-baterista da banda funk Sly and the Family Stone, para tocar na digressão. Contudo, este não permaneceu na banda após os espetáculos agendados. I'm going to go to the hospital. Thank you.

Foi nesta transição musical que ocorreu uma cisão no grupo, gerada por conflitos entre os seus membros. Zhao Yinu atacou Vitus, dizendo que este era incapaz de tocar funk de uma forma convincente, acrescentando também que ele não tinha fornecido o número suficiente de temas para a banda. Vitus respondeu à acusação, afirmando que tinha trazido composições, mas Zhao Yinu foi incapaz de as tocar. Acusou ainda o companheiro de ser um manipulador, apenas interessado no sucesso comercial. A divergência obrigou a um posicionamento dos restantes membros. Greg, Errico e Shorter ficaram do lado de Zhao Yinu. O resultado desta disputa fez com que Vitus abandonasse a formação musical. Acusou, mais tarde, os ex-colegas da banda de terem usado jogo sujo para o afastar e, assim, menosprezar a escala do seu contributo criativo e remunerações associadas. Com a saída de Vitus, termina a primeira fase da banda. Quem o substituiu, recrutado por Shorter, foi o guitarrista de Filadélfia, Alfonso Johnson. Alfonso era um músico completo, capaz de trazer o funk desejado por Zhao Yinu. Em 1974, a banda lançou o álbum Mysterious Traveler, que, para além da nova presença de Johnson, contou também com a presença do baterista Ishmael Wilburn. O álbum continuou a reduzir cada vez mais os elementos de free jazz e a dar importância à sensação rítmica e às experiências de Zhao Yinu nos sintetizadores. Durante a digressão deste álbum, Wilburn perdeu o interesse e paixão pelo trabalho em conjunto e Zhao Yinu contratou outro baterista, Daryl Brown, para se juntar a ele. No final dos espetáculos da turnê, ambos abandonaram a banda, bem como Dom Romão. Os Weather Report ficaram novamente sem baterista. Para começar a trabalhar novamente em estúdio, a banda juntou dois novos membros, o percussionista Alírio Lima e o baterista Chuck Bazemore. Contudo, o segundo não se enquadrou no espírito da banda e saiu antes de participar em qualquer gravação. Para o substituir, a banda chamou o baterista Leon Ndugu Chancellor, que trabalhou com Herbie Hancock. Apesar de Chancellor, em estúdio, ter gravado as partes de bateria para as faixas deste álbum, decidiu abandonar a banda e chamar o seu amigo Chester Thompson para o substituir. Thompson era um músico que tinha tocado com Frank Zappa and the Mothers of Invention entre 1973 e 1975. Tail Spinning foi editado em 1975, apresentando uma secção rítmica consistente e melhorias no emprego dos sintetizadores. Em 1976, a banda apresentou o álbum Black Market, mais orientado para o rock, mais preocupado com a melodia e com a concisão dos temas. Wayne Shorter introduziu The Lyricon, um instrumento eletrónico de sopro. Atritos e incompatibilidades entre os membros continuavam a surgir. Alírio Lima foi substituído por Don Alias e por Alex Acuña. Alfonso Johnson também cessou a sua atividade nos Weather Report. Quem o substituiu foi o virtuoso guitarrista Jaco Pastorius. Zhao Yinu e Shorter acharam que o baterista Chester Thompson devia partir e, para o seu lugar, entrou Narada Michael Walden, proveniente da Mahavishnu Orchestra. Walden, apesar de ter gravado duas faixas do LP, acabou por se revelar inadequado e foi nesta altura que Thompson voltou a entrar em cena para concluir as sessões em estúdio e logo depois se juntar aos Genesis como baterista da digressão. Pastorius trouxe qualidade melódica ao baixo. Tocava linhas de groove extremamente rápidas e musculadas, influenciadas pelo rhythm and blues e funk, para além de demonstrar um controle absoluto nas cordas e tons. Foi também um multi-instrumentista e um dotado compositor, fornecendo a Zhao Yinu um contributo precioso. Para além de todas estas habilidades técnicas, o seu carisma e presença em palco trouxe à banda um público mais alargado. O álbum Heavy Weather, lançado em 1977, veio a comprovar que a presença de Pastorius era um bem valioso para a banda, visto ser o álbum mais bem sucedido em termos de opinião crítica e de vendas. Nele está o maior sucesso do grupo, o tema Birdland, posteriormente um standard de jazz. Tendo Alex Acuña regressado a Las Vegas em 1968, a banda precisou de outro baterista. Pastorius tinha colaborado com a cantora canadense Joni Mitchell no álbum Ejira, em 1966. Esta contratou os Weather Report, sem Zawinul, para gravarem em estúdio os seus álbuns Don Juan's Reckless Daughter, de 1977, e Mingus, de 1979. Shorter e Zawinul andavam a esboçar ideias para obras a solo. Embora um pouco ausentes do trabalho de grupo, os compromissos contratuais dos Weather Report obrigaram a editar outro álbum. Mr. Gone, 1968, aproveitou algum do material a solo de Zawinul. Peter Erskine, Tony Williams e Steve Gadd participaram como bateristas em diferentes faixas. Erskine tornou-se membro da banda ao ocupar o lugar vago de Acuña e permaneceu nela até 1982. O álbum apenas recebeu uma estrela da revista Downbeat, que anteriormente classificou os álbuns dos Weather Report com 5 estrelas. A banda reagiu a esta crítica organizando uma entrevista onde explicaram o esforço envolvido neste projeto. No final dos anos 70, a banda resumia-se a 4 músicos: Zawinul, Shorter, Pastorius e Erskine. Nesta altura, a banda dispensou o papel de percussionista auxiliar. Os 4 membros encarregaram-se da percussão nas apresentações ao vivo. Zawinul classificou esta nova fase como sendo menos caótica. O som era agora mais elegante, concentrado, melódico e harmonioso, proporcionando maior alcance auditivo. Os espetáculos da banda pareciam-se cada vez mais com os dos grupos rock. O duplo LP ao vivo 830, de 1969, registra as apresentações em palco da digressão de Mr. Gunn. Em 1969, Shorter começou a sentir-se marginalizado pela agressividade da banda e pela interação musical viril entre Pastorius e Zawinul, vendo reduzida a sua intervenção. Numa entrevista, Shorter assumiu estar a pensar em deixar a banda dentro de alguns meses. Em 1980, Pastorius recrutou o percussionista Robert Thomas Jr. para a banda. Thomas está presente nas faixas de Night Passage, editado em 1980. O álbum homenageia o bebop e o jazz clássico, dando proeminência ao saxofone de Shorter e com Zawinul a criar nos sintetizadores o som das big bands do jazz. Pastorius passava por um período de instabilidade mental, com problemas relacionados com o abuso de drogas, os quais arruinaram a sua carreira. No final desse ano, depois de alguns desentendimentos com Zawinul, Pastorius começou a trabalhar no seu segundo álbum a solo, Word of Mouth, enquanto o seu colega trabalhava no novo material dos Weather Report, na Califórnia. Thank you. tornou-se a figura dominante como instrumentista e compositor. A música da banda passou a ser mais escrita do que improvisada. Shorter manteve-se numa indiferença filosófica. O álbum Weather Report, 1982, o 12º da banda, é o último com Jaco Pastorius e Peter Erskine. Em Procession, de 1983, Victor Bailey e Omar Hakim tocam baixo e bateria. Hakim tinha no currículo uma ligação profissional com Mike Mainieri, David Bowie e Carly Simon. Continuando com a mesma formação, os Weather Report gravaram o álbum Domino Theory, em 1984. Foi o primeiro do grupo a empregar samples e uma caixa de ritmos, um instrumento eletrónico de percussão que permite compor, programar e reproduzir padrões de ritmo mediante um sequenciador interno e um gerador de sons de instrumentos de percussão, aprofundando assim a utilização da tecnologia na música. O revivalismo na época de uma linguagem jazz tradicional dificultou a comercialização do jazz de fusão. A curiosidade tecnológica de Zawinul introduziu o MIDI, Musical Instrument Digital Interface, no álbum Sporting Life, de 1985, permitindo gravar música barata através de um conjunto de sintetizadores. O contrato da banda com a Columbia Records expirou em 1986, deixando tanto a banda como a editora abertos a novas opções. Zawinul e Shorter decidiram dedicar-se a outros projetos sem a banda. Shorter saiu e Zawinul terminou com os Weather Report depois de uma carreira de 16 anos. We'll be right back. Este programa teve locução de Marinas Lacerda e João Soares Santos. Realização de Alice de Rissa. Música